Paulo Salvador, 3153 para o táxi 157 a bordo, Serna Campinas, com 4 horas de atraso. 4 horas 157 Campinas, está livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá chame a torre em 1895, tem um modinho, uma volta 3153. Autorizado via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre em 1895, está 3153, obrigado e um bom final de semana. Utilizado posicionamento na remota, chame para o táxi, o altímetro no 013, passarei do 2223. Salvador, é o Mike que estou ligando. Siga. Bom dia, senhor. Solicito autorização de reboque aqui da remota 3 para o gate 9. Remota 3 é aí no pátio 3, é isso? Perdão, senhor, no pátio 3 mesmo. Autorizado iniciar o reboque no pátio 3, chamo para ingresso no pátio principal, e confirmando a matrícula é Mike India Delta, é isso? Mike X-Ray Delta. X-Ray Delta, ok. Tá livre então iniciar no pátio 3, chamo para ingresso no principal. Chamar para ingresso? Yes. Tem serviço está terminado, mantenha nível no 30, chame controle Aracaju, na frequência 20, decimal 3, 5, no 4. Mente, tenha uma boa viagem. Piso no 53, decolada os 20. Chame em controle no 20 decimal 8. 208, obrigado, bom final de semana. Para o táxi, passageiro 2223 com 33 a bordo, autonomia para 6 horas e meia, alterna Salvador. Está livre o táxi, via pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da Uno 0, o altímetro no 0 no 3, quando pronto chama a torre 1895. Tem um bom voo, bom dia, passageiro 2223. Bom, no 0 no 3, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera lá 1895, passageiro 2225. Tá, 3153, obrigado. Mike X-Ray Delta, está livre ingresso no pátio principal para o portão número 9. Reporte ao tempo do reboque. Ok, ligue para ingressar até o gate 9. Reportar ao pé. Passageiro 2223, autorizado alinhar e decolar a cabeceira correção. Alinhar e decolar a pista 10, vento 040 graus, 04 nós. Alinhar e decolar, velho. Passageiro 2223. Autoriza 2223, decolar 225, chame controle no 20.8. 208, obrigado. controle, o passageiro 2223, decolado na Arbor Elefo. Passageiro 2223, contato, tudo mantém nível 180, vigilante. Tato radar, assumido, o passageiro 2223. Então 3153, chame Recife agora, frequência 1251, na alterna 33 decimal 25, então 3153. Chamar Recife agora 251, entendeu, alternado 3325, aí? 1-3325. 3325, obrigado, bom final de semana aí pra você. Igualmente, amigo, boa viagem. Comandou, é o Mike que foi dentro? O Mike X-Ray Delta, ciente do termo do reboque, tenha um bom dia. Bom dia, bom trabalho. O Xanem 6225, bom dia, sem identificação, diz que mantenha a altitude de 4000, ajuste 1013, no rumo de BOC, pós-BOC autorizado, chegada a BOC, aguarde procedimento do LS X-Ray. Passarelo 2223, pode voar após Marbor, Vitória da Conquista? Autorizado direto, Conquista, passarelo 2223. 23. Azul 4234, bom dia. Para Recife, nível 370, aceita? Ok, Azul 4234, está autorizado para Recife, nível de voo 370, pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da cabeceira 10, fará curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5573, e o controle opera em 120, décima 8, contexto. Azul 4234, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 01. portaria 2223, chame Recife agora, frequência 260, alterna 288. 260, 288, obrigado. Centro Recife, passaria 2223, 150 para 180, na prova de vitória da conquista. Na 6225, desse mantenha 2000 autorizado final LS, ajuste 9093.